Longe de casa há mais de uma semana. Há milhas e milhas distante do meu amor. Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando. Eu vou alto, chego perto do céu. A dois passos do paraíso. Estou a dois passos do paraíso. Não sei por que eu fui dizer. Não sei por que eu fui dizer. Vai, vai.